mensagem, Papa Romeo, Oscar Mike Yankee, Taxi Taxi. Oscar Mike Yankee, seu nome é Dr. Célio, chame táxi. Reportará para o táxi, é? Oxana 6356, solo 26. Lembrando, ultrapasse a marcação, antes de ingressar no patio, no chame solo 121 décimo 9. Viva, Papa Marca 29, obrigado. Lima Charlie, até um minuto para a decolagem. Um minuto para a decolagem, Lima Charlie, até uma cena. Tem quanto para decolar com menos de um minuto? Sete. É. Uno 659, decolagem autorizada, pista 28, vento 240 graus, 059. Já decolagem 28 deslocada, no 659. Agora no 620. 20, deixa eu manter um 040. 040, 620. Prossiga. Em altura de tráfego rumo oposto, seu contato com o condutor de Salvador, porém na área de Ilhéus, mantenha 160, sub mantém 160. Ah, vai 200 então, 120 no 7. 160. É, o 200 não pode não? 200? Mantém por até 2500 pés, chame o controle de Salvador, 120 décima 8. 208-3609. Lima, Charlie Hotel, decolagem autorizada, piscina 7, vento 240 graus, 059, atenta a possível esteira de turbulência. 240-05, ao tempo, esteira de turbulência, Lima, Charlie Hotel, iniciando no 7. 59-1500, mantendo a próxima 2500. Por 659, contato radar de decolagem, submantém o nível de voo, 100, saída de São Bruno. 00 Sambo 1 no 659. A livre curva à esquerda da presença? Está autorizado. Autorizado, vou no 659. 3367, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo 220 para 3367. Charlie Hotel, decolada aos 29, condições de curva esquerda, livra o eixo no zero, ponto médio da pista. Afirmo, quem é que cruza após a torre, o Lima Charlie Hotel? A critério, Lima Charlie Hotel, reposta livrando o eixo no zero. Repostando livrando o eixo no zero, Lima Charlie Hotel. Certinho da pista, vou meio da zero. Correto, desse mantém 2500 pés, última aqui em Salvador, 1-0 no 4, livre procedimento, chama estabilizado. 2500, estado 1-0 no 4, livre procedimento, reportará, vou Oscar Mike Yankee, no 4, pronto para o táxi. Oscar Mike táxi autorizado, chame no ponto de espera da Oscar, CNH 10 no 4. 104, reportará no ponto de espera da Oscar. Lima Charlie Hotel já efetuou o cruzamento. Cliente Lima Charlie Hotel, chame controle de Salvador, 120 décima 8. 108, Lima Charlie Hotel, até a volta. Papo Uniforme, Lima Charlie Hotel, transfere, acionado 0140, corredor forte. Lima Charlie Hotel, 9 pés, visual, corredor forte, informe 20 milhas em Salvador. Reportará 20 milhas fora de Salvador, Lima Charlie Hotel. 367 informa os primeiros 1.300 metros da cabeceira 20, deslocados em vista de obras. Alexandre, oração para após. E pitch, o senhor habita 363 para o final do RNAV da 28. Ciente do Z300, está autorizado o procedimento RNAV para 28, tá? 3367. Esse mantém a 4.000 pés, 3367. A última tem Salvador, 1-0, no 4. 4.014, 3367. Sudo, ascensões, só 360, 1-6-5-9. Ascensões, 360, 1-6-5-9. Salvador, Xanã 6227, ponte espera da ECO, está pronto? Xanã 6227, autorizado alinhar e decolar, cabeceira deslocada, pico 28, vento 240 graus, 059. Além de cola deslocada da 28, 6227. Firmando 6227, após decolagem mantém por até 2500, vai. Após a decolagem mantém por até 6227. Gente, acho que a máquina é que mantém a posição. Controle após Interlagos, o Lima Charlie Hotel autoriza acender para 3.000 pés. Reporte para a subida, Lima Charlie Hotel. Vai manter 2.0 milhas, Machado Salvador. Está autorizado, inicia a subida agora, o Lima Charlie Hotel. Sete aguarde. Reporte a 1.5 milhas afastado para autorização. Reportar a 1.5 fora, Lima Charlie Hotel, grava. Afastado 70 milhas sudoeste Salvador. Em contato radar. Até a proa do VOE. Informe a vertical. Identificação desse mantém 1-8-0, chegada TPIP 1. 1-8-0, TPIP 1, chegada 1. 6227, decolada 34, chame controle Salvador 1-20-8. Controle Salvador 208-6227. Oscar Mike Yankee, decolagem autorizada, pista no 7, vento 230 graus, 049. A gente subiu uma penha 100, saída salvo 1. 100, salvo 1-6227. Desça para 2500 pés, última trem Salvador no 04, livre final RNAV, cabeceira 28, chama estabilizado. Desce para 2500, autorizada RNAV da 28, chama estabilizado da 3367. Controle Salvador 120-8. Chama no controle, né? Bom, 1620, continue a aproximação, embaixo de autorização de pouso. Guarda. Acho que é Mike Yankee, mantenha-se em condições visuais, o ajuste 1-0-4, corredor achado. Solicita a proa direta de Manati, 1000 pés. Autorizado, direto Manati, 1000 pés, a porta fora da CTR. Portar a porta da CTR, eu acho que é Mike Yankee. Pode voar, Sambo, 6227, cruzando 3000 pés. Quando Estacionamento 227, contato radar na decolagem e saída São Vuno, subrestrito até o nível 100 por 30 milhas. Ok, 100, poderia voar São Vuno? Autorizado, São Vuno. Direto São Vuno, 6227. Controle Salvador, Lima Charlie Hotel 1, 5 milhas fora, autoriza a saída para 3 mil pés. Primeiro pouso, voo na 62. Zona 659, controle. É, escuta no 659. Chame o senhor para Recife em 128, decimal 35, alterna em 125, decimal 1. 25, decimal 1, secundária e primária 128, decimal 35. Afirmativa. Uniforme Lima, Charlie Hotel, subo para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 1 no 0 no 4, 3 mil pés, grato, Lima, Charlie Hotel. 3, 367, estabilizado, final 28, visual. Gente, completa o procedimento com a torre em 118, decimal 95. Chama agora a torre 1895, boa semana, bom trabalho. 1880, chama 6314. Chama 6314, ciente, mantenha, tráfego 3 horas. 1-1 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 170, Charlie 130. 179, controle. Se escuta, prossiga. 4-11 horas, 11 milhas, rumo leste, mantendo o nível de voo 180, rebote 320. Excelente, tempo de casa de voo. Xanamia 314, autorizado voar na proa de Oprim. Afirmativo, ainda mantém o Xanamia 314. 3 Salvador, voar de 79. Prossiga. Eu queria falar com a Ela mantém a cena do VOR, o Gordo 79, agora as instruções do controle. Ok, vai ser necessário desvio para evitar formações. Tente. Forma que atinge, mantém 1-0-0-6-2-2-7. Xanamia 314, autorizado descida até o nível 120. Aguardando autorização, tá 3367. Bono 620, solo 39, livre à esquerda, ultrapassa a marcação de ponto de espera antes de ingressar no pátio 1, chame solo 121, decimal 9. Gente, esquerda, 219, Bono 620. Gente, 627. De 12 horas, 1-0 milhas, agora cruzando o nível 165, descendo até o nível 120, rebote 320. Gente, tá visual, Gordo 79. Na 6227, mantém o nível de voo 100, guardando a instrução do controle para ascensão 360. Mantém 100, 6227. Na 28, cabeceira deslocada, 1.300 metros. O vento é 190 graus, 62 nós. Livre pouso na 28 com cabeceira deslocada, TAM 3367. 4, ciente, desça para nível de voo 050. TAM-3367, solo aos 42, livre à esquerda, ultrapassa a marcação do ponto de espera. Antes de ingressar no pátio 1, chame solo. 121, décimo 9. Livre à esquerda, ultrapassa a marcação do ponto de espera e antes de ingressar 219. Obrigado, uma boa semana. Igualmente. Chanamia 314, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Controle, boa tarde, azul 2789. Azul 2789, aciona identificação, chegada e pitch, desça para o nível de voo 050. 050, 2789. Confirme, senhora, após o pitch vai assumir o RNAV da 28? Confirmo. Então, a programar a posição IPIT, voado 363, a senhora confirma? Afirmativo, o azul 2789. 2789. E o Oscar Mike Yankee, 20 milhas. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, ciente, no tráfego com estilo se reportado, frequência livre para autocoordenação. Frequência livre para o Yankee. Uniforme Lima, Charlie Hotel, controle. A uniforme Lima, Charlie Hotel, controle. Xanamia 314, desça para 2.500 pés, autorizada RINAF, pista 28, o ajuste 1014, reporta estabilizado no procedimento. 2789, condições de descida presente para o nível 050, confirme. Já iniciou, senhora, 050, 2789. Gente, no radar recebo o senhor mantendo o nível de voo 180. Ela está com uma razão pequena, passando a 17.500 pés, descida. Gente. Velocidade indicada? 2.4. Gente, tu tem condições de manter 220 nós até mais próximo em pitch? Afirmo, reduzindo, mantém 220, 2789. Parada. Drone 2789. Prossiga. Não ficou claro, a senhora quer que a gente mantenha a máxima até próximo em pitch ou já inicie a redução? Negativo, se possível, se você tiver condições de manter 220 nós até mais próxima posição em pitch. Então vai reduzir já, desde já, 220. Obrigado, 22789. Obrigada pela colaboração, 22789. Informe Lima Charlie Hotel, controle. Prossiga, controle Lima Charlie Hotel, nossa escuta. Confirme intenções. Lima Charlie Hotel ainda vai sobrevoar o setor por mais 5 minutos e regressa para Salvador. Gente, condições de descer para o número 10, confirme. Em mais 5 minutos, Lima Charlie Hotel. Caso necessite, o Lima Charlie Hotel mantém para o norte. As instruções do controle. Aguarda, Charlie Hotel. Olha, mas Charlie Hotel, controle. Tá no forma ali, mas Charlie Hotel, controle. Para ser controle, mas Charlie Hotel na sua escuta. Apenas para informação, o tráfego na posição de 3 horas, 2 de 2 milhas, está se aproximando aqui na chegada de pitch. No momento, a descida até o nível 050, mas era necessário mais à frente, descida para 3 mil pés. Então, mantenha-se na proa norte, 3 mil pés, ou, caso você já esteja pronto, descida para 1 mil pés. Desce para 1 mil pés, mas Charlie Hotel, grata. Grata. Comprado o procedimento com a torre Salvador em 1118, decimal 95, questionamento 314, um excelente pouso. 2195, grato, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, questionamento 314, na RNAV da 225, passando 363. 314, condição de aproximação, aguarde atualização de pouso, cabeceira deslocada, pista 28. Gente, aguardando autorização de pouso. Azul 2789, autorizado voar na proa do Sierra Vitor 363. Sierra Vitor 363, azul 2789. Azul 2789, desça para 3000 pés, o ajuste na 014. 3000, estado na 014, 2789. Pouso autorizado, cabeceira deslocada, pista 28, vento 200 graus, 089. Sim, outra Dado pouso com cabeceira deslocada na 28-34. Controle 2789. Confirme para controle. Azul 2789 com interferências visuais, for de controle, tem condições de voar o 364, senhora. Potência no senhor Vitor 363, o azul 2789. Ciro, vai manter então 363, o 2789. Comando para Salvador, confirme o papel uniforme de Matilha Hotel. Papel uniforme Lima Charles Hotel, controle. Prossiga, controle Lima Charles Hotel, nossa escuta. Comando para Salvador, confirme. Afirmo, no regresso para Salvador, mantendo mil pés, corredor forte. Lima Charles Hotel. Gente, reporta quando visual com campo Lima Charles Hotel para transferência. Reportará quando visual Lima Charles Hotel, muito grato. Oxana 6314, solo 53, livre à esquerda, ultrapassa a marcação de ponto de espera, chame solo 12-19. Alô, Salvador, uma boa tarde. O Romo 738 está na ponte 2, está com a Sierra, para confins no nível 360. Luna 738 para cópia 121-19. 19. 2789, completa o procedimento com a torre em 118.95. Estabilizando, completa com a torre 1895, obrigado, uma boa 2789. Um excelente pouso, 2789. Voador cordial, azul 2789, estabilizado, RNAV 28. Azul 2789, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Prossegue na sua escuta de autorização, 2789. Letel visual com campo? Ah, temo, totalmente visual, Lima Charlatão. Torre 1895. 1895, Lima Charlatão. Sou Salvador, cordial, boa tarde novamente. O Lima Charlatão no regresso. Corredor forte aqui na posição Interlagos, mantendo mil pés. Gente, Lima Charlatão, abandone a linha do litoral. Voe proa do heliponto da Enrimar, conhece a Enrimar? Ah, firmo. Voa pro de Enrimar, Lima Charlatão, muito grato. Do 2789, pouso autorizado, cabeceira deslocada, pista 28, Ventuno 70 graus 089. Sente pouso autorizado na 28, com pista deslocada, 2789 da Azul. Solo 01, livre à esquerda, ultrapasse marcação de ponto de espera, chame 121, decimal 9. Esquerda 219. Lima Charlotel, chame final 17. Reporta lá na final no 7 Lima Charlie Hotel, muito grato. Lima Charlie Hotel avistado, pousão autorizado, pista no estreitamento 190 graus 089. 190 com 08, Lima Charlie Hotel autorizado no 7, grato. Modo 79 do controle. Modo 79, Salvador. 9, controle Salvador. Modo 79 do controle Salvador. Força aérea 2479, controle. Charlie Hotel, solo 04, autorizado backtrack, táxi até o parte 4, ao estacionar a frequência livre. Autorizado backtrack, liga pelo Oscar, ao estacionar a frequência livre de batalha para o Oscar. Romeu Oscar, Mike Yankee, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, ajuste no 014, via corredores. Gente, autorizado a voar na proa do farol de Itapuã, Papa Romeu Oscar, Mike Yankee. Forte, boa tarde. Trato, uma hora. Torre. Acionamento a critério, chame para o táxi. Pode ficar mais aqui. Kank Uniforme, tá autorizado, chame no ponto de espera da Papa, com QNH no 094. Mantenha um ponto de espera da Eco. Quem é que uniforme autorizado alinhar e manter pistão no site? TAM 4778, autorizado a alinhar e decolar a cabeceira deslocada, pista 28, vento 200 graus, 079. Gente, autorizada a decolagem 284778 da TAM. Avenida 998, controle. Azul 4423, ponto espera, eco pronto. Azul 4423, autorizado a alinhar e manter, está esperando a deslocada, dica 28. Ali mantém, 28, 4423. Sente o esquema que informa, tem a posição. TAM 4778, decolada 1-3, mantém pro até 2500 pés, chame controle Salvador 120-8. Boa. Pipe, mantenha está, azul 6918. Mantém, pronto. Vai ajudar o azul 6918. Gente, desça para 500 pés hoje, como é que é aqui? Controle Salvador, TAM 4778, uma boa tarde. TAM 4778, contato radar na decolagem, saída ROM, nível de voo 330. TAM 4778, mantendo PRO, autorizaria PRO de ROM? Autorizado ROM, 34778. Uniforme, decolagem autorizada, pista no 7, vento 190 graus, 089. Estou tomando na vertical do farol de Itapuã, para o Romeu Onde, como é que é, Anquia? Itapuã, farol, ia. Fazendo 918, tem condições de reduzir a velocidade para 2-3-0 nós, até mais próxima posição ao PRIM. Está reduzindo o azul. Gente. Mantenha 230 nós, até mais próximo ao PIN, ao PRIM, azul 6918. Reduzindo para 220 nós, próximo ao PRIM, azul 6918. Uniforme, decolada 104, chame controle Salvador 120-8. Salvador 108, isso quem continua? O isso quem uniforme decolado, só escuta. Zotango ISC e Yankee Uniforme, contato radar na decolagem, saída São Vuno, nível 400. Tenente Uniforme. Na por 30 milhas, o ISC Yankee Uniforme. Ponto espera da ECO, pronto para decolagem. Plan 738, boa tarde, mantém um ponto de espera da ECO. Mantemos. O 4423, pronto. 4423, decolagem autorizada, pista 28, vento 190 graus, 089. Autorizada, decolagem a 28, azul 4423. D71-1 controle. Luna 738, autorizada ali, mantém captura deslocada 28. Nem mantém a deslocada 28, vamos no 738. Vivo 200, descendo até o nível 120, Embraer 190. Ok, centro do tráfego, esquenta de volta. Azul 6918, tráfego 10 horas, 2.000 milhas, rumo sudoeste, cruzando 060, vendo restrito até o nível 100, Antiário 56, X8. Está sendo tráfego azul 6918. Azul 423. Boa tarde, o azul 271, ciente da informação Sierra. Azul 271, boa tarde, contato radar estabelecido, 61 milhas, nordeste do Oeste Salvador. Voe Anto para interceptar a chegada Anto para a pista 28. Procedimento RNAV. Anto para interceptar a chegada Anto a RNAV da pista 28. Ciente, o azul 27, o nome. Controle Salvador, boa tarde, azul 4423. Azul 4423, contato radar na decolagem, saída Elessa 1 Bravo. Pode voltar de alerta, está presente? Autorizado. Controle de alerta 4423. Azul 6918, autorizado o PRIM. Agora o PRIM, o azul 6918, obrigado. Botão do uísque Anki uniforme, mantém o nível 100, aguardando instruções do controle para subir ao 400. Não copiou, senhora. Foi, chamou a pessoa junto aí. Botão uísque Anki uniforme, mantém o nível de voo 100. Aguardando instruções do controle para subir ao 400. Aguardando, uniforme. Controle, Oscar Mike Yankee, passou Pituaçu, 500 pés visual com campo. Gente, torre 1895. 1895, Yankee. Gira ali bem, a captura deslocada está um pouco escorregadinha. Ah, valeu, obrigado aí. Arrastando um pouquinho. Ah, jóia. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, mantém a vertical celeste Tapuã aguardando instruções. Ciente, o Yankee. O 1738, após decolagem, mantém por até 2.500 pés, informações de tráfego à esquerda, mantendo a linha do litoral, helicóptero 500 pés. Decolagem autorizada, pista 28, vento 200 graus, 079. Ciente, decolagem autorizada, mantém 2.500. O eixo do pistão C3, centro trás. Torre, o Oscar Mike Yankee. Prossiga, Oscar Mike Yankee. Faz a decolagem do gol, pode seguir para a perna do vento pela esquerda padrão. Para o cruzamento. Firme? Sim, o telefone está cruzando com o tráfego aqui. Sim, chegou as instruções para subir para o 400. Ok. Chamará final no 7, Leandro. No 1738, decolado aos 20, chame o controle de Salvador no 20.8. 208, graças, bom dia. Então, 3155, autorizado alinhar e manter, cabeceira deslocada, pista 28. Então, 3155, alinha e mantém, cabeceira deslocada, 28. Ok, então, 3155. Sim, saída Lessa 1 no Bravo, nível de voo 360. Gente, para o 360, só confirmando que estamos mantendo a proa, até contato com a chave. Gente, mantém o eixo da colagem até 2500, o gol no 738. Após voar Lessa. Azul 279 para descida. Azul 279, desse mantém o nível de voo 050. 050, 279. 14778, autorizado voar o Romeu Fox 018, chame Centro Recife em 125, decimal 45. Romeu Fox 018, 347778, uma boa tarde. Pro 423, autorizado TOSOP. TOSOP, 4423. T55, ponto espera da ECO, a própria. O Xanem é 355, mantém o ponto de espera. Mas... Alfa Mike Yankee, pouso autorizado, pistão 7, vento 190 graus, 059. Pouso autorizado, 97 para o Yankee. 9918, desce para 2.500 pés, autorizado procedimento RNAV pista 28, reporta estabilizada. 2.500, autorizado RNAV da 28, reportará estabilizado azul 6918. Nossa, Mike Yankee, na final do ano 7, baixado de checada. Sente. 35, alterna, 125, decimal 1. 2835, 251, whisky entre em forma. Uno 55, após a colagem mantém por até 2.500 pés. Recolagem autorizada, pista 28, vento 190 graus, 089. Livre de colagem mantém por até 2.500 pés. Da 31 55. Oscar Mike Yankee, solo aos 24, livre corte a estacionar parte 4. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira deslocada 28. Alinhar e manter deslocada 2863. É 2109 até mais próxima posição e pitch. 2109 até e pitch, o azul 279. Meia 918, autorizado Sierra Vitor 363. Sierra Vito 363, o azul 6998. Boa. Boa tarde, eu sou 3155. Sou 3155, contato radar na decolagem, saída São João, sou restrito para uma centena até 30 milhas. É, pode seguir o perfil ou mantém a proa? Pode seguir o perfil de decolagem, eu sou 3155. Quem segue o perfil, restrito uma centena. Não vou, vou dar 3-1.